universo que estás no céu. Não deixe que minha mente vacile pra que depois não vire réu. Santificado seja vosso nome. Será que um idiota pode acabar com o mundo pelo telefone? Venha a nós, o vosso reino nada. Justiça do homem é minha, é tua, é nossa. Na quebrada, que seja feita sua vontade, assim no céu como na terra. Quem quer morrer na paz, quem quer viver na guerra? Cada dia nos dai hoje. Quantos morrem de fome, é como se não fosse. Perdoai nossas ofensas, assim como assim. Perdoai nossas ofensas, como se deve ser perdoado. Não deixe que eu caia em tentação. Que meu dedo não coce, que eu não bote ninguém na mira do meu oitão. Não. Eu e você também. Mas livrai-nos do mal, e que os anjos digam amém. Mas livrai-nos do mal, eu e você também. Mas livrai-nos do mal, e que os anjos digam.